Ai, mãe, com saudade de você, da Dandara, do tio, da avó. Mas você sabe os meus motivos. Você sabe o propósito. Você sabe, mãe. Você sabe. Saí de casa cedo, sem puto, sem medo. Com a missão de ganhar o mundo, com a visão de um sonho lindo, querendo coisas que eu nunca pude ter. Acreditei que essa era a minha única chance, não dava pra perder. Tipo, era tudo ou nada, a consequência de toda a intensidade. Diminuiu a minha sanidade, aumentou bem mais minha saudade e a necessidade de encarar toda a verdade que não te ensinou sobre a vida. Falando topo, não dá pressão da subida. Enche seus olhos com coisa que não necessita, pra depois te tirarem tudo, ter alegria de ver a vida como eu via. Aquela sede que eu tinha, aquela pressa da corrida, eu não tenho mais, não. Não troco a noite pelo dia, só preso tá com a minha família. Pois se eu chorava, só sorria. Nunca largaram minha mão. E o que eu já tive no chão, me mantive pela oração, da minha maior razão. Mãezinha, te peço perdão, por vezes em que a solidão é quem tava presente, eu não. Mas cê sabe que não é em vão. Mesmo assim só te peço perdão, pra te dar muito orgulho e emoção. Num carrão, uma mansão e cifrão, tá presente no domingão. Alegria no rosto, churrascão, com meu pão amassado pelo cão. Seu amor é o que é minha salvação, desse mundo de ódio e de ilusão. Eu sigo sendo luz na escuridão. Porque eu tava aqui vendo suas coisas, vendo ali o tamanho do público e relembrando quantas noites e madrugadas eu passei com meu rosto no pó, chorando e orando ali no seu quarto, no quarto de vocês, por vocês músicos e por vocês que são minha família, que dependia disso, das casas abertas. E a gente não conseguindo ver uma saída. E hoje, e você tem caminhado, e eu tenho visto você crescendo, e as coisas acontecendo, talvez não na velocidade que você gostaria, nem no retorno financeiro que você gostaria, mas a vida não passa.